eu vou fazer pra me salvar? Você nem quis me ouvir, meus planos se jogaram todos pela janela. Fiquei tão só, logo agora que eu era só de você. Você vem e diz, me esquece, vou enlouquecer. Corre, volta pro meu coração que explode. Vem me abraçar, me dar um beijo. Nessa estrada eu vou guiar você. Solidão contou pra mim que tudo vai mudar e as luzes dos seus olhos vão despertar nos meus. E esse é o fim, pois logo agora que deu, só eu e você, nosso amor não é mais segredo, vem pagar pra ver. Então corre, volta pro meu coração que explode, vem me abraçar, me dar um beijo. Nessa estrada eu vou guiar você. Me pega ou sei lá.